Aê! O Guina mandou isso aqui pra você. Tô vendo alguém me dar, meu mano. Parece um mano meu. É voz de homem. Eu não consigo ver quem me chama. É tipo a voz do Guina. Não, não, não. Guina tá em cana. Sei lá, ouvi dizer que morreu. Última vez que eu vi, eu lembro até que eu não quis ir. Ele foi, parceria forte aqui. Era nós dois, louco, louco, louco. Como era, cheirava pra caralho. Ixi, sem miséria, louco e ponta firme. Meu professor no crime também. Mó sangue frio, não dava boi pra ninguém. É, puta, aquele mano era foda. Só moto nervosa, só mina da hora. Só roupa da moda, oh, deu uma pá de blusa pra mim. Daquela fita na boutique do Itaí. Mas sem essa de sermão, mano, eu também quero ser assim. Vida de ladrão, não é tão ruim. Pensei, treino, outra solta, eu colei, pronto. Aí o Guina deu mó foto. Pela primeira vez e o sistema dos pés. Apavorei, desempenho nota 10. Dinheiro na mão, cofre já tava aberto. O segurança tentou ser mais esperto. Então foi defender o patrimônio do playboy. Não vai dar mais pra ser super-herói. Se o seguro vai cobrir. Lamentável, foda-se daí. O Guina não tinha dó. Se reagir, vira pó. Sinto a garganta ressecada. E a minha vida escorrer pela escada. Mas se eu sair daqui eu vou mudar. Eu tô ouvindo alguém me chamar. Eu tô ouvindo alguém me chamar. Tinha um maluco lá na rua de trás, que tava com moral até demais. Ladrão e dos bom, especialista em invadir mansão. Comprava brinquedo, a riviria, chamava a molecada e distribuía. Sempre que eu via ele tava só. O cara é gente fina, mas eu sou melhor. Eu aqui na pior e ele tem o que eu quero. Joia escondida e uma 380. No desbaratilho ele até se crescia. Se pão ignorava até que eu existia. Tem um brilho na janela reta. A bola da vez tá vendo televisão. Vai, então. O Guina no portão, eu e mais um mano. Como é que é, neguinho? Se dirigia a mim e ria, ria. Como se eu não fosse nada. Ria, como fosse ter virada. Estava em jogo, meu nome e atitude. Era uma vez uma derrude. Fulano sangue ruim, caiu com o olho aberto. Tipo me olhando, é, me jurando. Eu tava bem de perto e acertei o sei. O Guina foi e deu mais três. Lembro que um dia o Guina me falou que não sabia bem o que era amor. Falava sobre sua infância. Uma mistura de ódio, frustração e dor. De como era humilhante pra escola, usando a roupa dada de esmola. E ter um pai inútil, digno de dó. Mas um bêbado, filha da puta e só. Sempre a mesma merda, todo dia igual. Ser feliz aniversário, Páscoa ou Natal. Longe dos cadernos, bem depois. A primeira mulher e o 22. Testou vestibular, assalto do busão. Numa agência bancária se formou ladrão. Não, e não se sente mais inferior. Aí neguinho, agora eu tenho meu valor. Guina, eu tinha mó admiração, considerava mais do que meu próprio irmão, Ele tinha um certo dom pra comandar, linha de frente em qualquer lugar. Tipo, condição de ocupar um cargo bom e tal. Talvez em uma multinacional. Pensando bem, que desperdício. Aqui na área acontece muito disso. Inteligência e personalidade. Vou fora atrás da porra de um atrade. Eu só queria ter moral e mais nada. Mostrar pro meu irmão, os caras da quebrada. Uma caranga e uma mina de esquema. Algum dinheiro resolvi o meu problema.

Tem uns baratos que não dá pra perceber, que tem bom valor e você não vê. Papá de árvore na praça, as crianças na rua, o vento fresco na cara, as estrelas, a lua. 10 minutos atrás, tô como uma premonição. 2 moleques caminharem em minha direção. Eu não vou correr, sei do que se trata, sei isso que eles querem, então vem e mata. Disse algum barato pra mim que eu não escutei. Eu conheci aquela arma do que eu sei. Uma 380 prateada que eu mesmo dei. O moleque novato com a cara assustada, mas depois do 4 tiro eu não vi mais nada. Sinto a roupa grudada no corpo. Eu quero viver, mas não posso estar morto. Mas se eu sair daqui eu vou mudar. Tô ouvindo alguém me chamar. E aí, Mauá?